para comer no serviço. Que é aquilo? É um quilo de geleia de mirtilo. Que é isso? De novo? Calma, é apenas o título da música. Ah, bom, senão você assusta o povo. Que é isso? Chouriço? Pra comer no serviço. E o que é aquilo? É um quilo de geleia de mirtilo. Que é isso? De novo? Calma, é apenas o título da música. Ah, bom, se não, você assusta o povo. Se não, você assusta o povo. Se não, você assusta o povo. Se não, você assusta o povo.